de magrinho. Isso é da firma mais um. Isso é da firma mais um. MC Trovão, a mais de bala, carai. E nas antigas era assim, tu nunca me deu valor. Agora que eu cresci, não me iludo com amor. Não vem com esse teu papinho de querer me iludir. Só porque eu sou famoso, hoje quer sentar pra mim. Só porque eu sou famoso, hoje quer sentar pra mim. Vem, aquela música do invejoso, que eu já não quero me dar. Só porque eu não ando famoso. Só do papinho de Agostinho. Traz dela pro cantinho. Só ele que arruma assim. Tá bom de alemãozinho, deixa pra mim. Não me faz tão bem. E que por mais que eu ode o mundo, onde eu vou sinto seu cheiro. Eu me lembro bem. Mas puta me deixa sozinho, dormindo com meu travesseiro. Parece sabe, sabe. Faz esse lado do TikTok. Repara pra o menor de blog. E aí, seus comédia, mais uma de biscoito no beat, tá? Grandão e sem medo. E nas antigas era assim, tu nunca me deu valor. Agora que eu cresci, não me iludo com amor. Não vem com esse teu papinho de querer me iludir. Só porque eu sou famoso, hoje quer sentar pra mim. Só porque eu sou famoso, hoje quer sentar pra mim. Vem, aquela música do invejoso, que eu já não quero me dar. Só porque eu não ando famoso. Só do papinho de Agostinho, traz dela pro cantinho. Só ele que arruma assim, tá bom de alemãozinho, deixa pra mim. Não me faz tão bem. E que por mais que eu ode o mundo, onde eu vou sinto seu cheiro. Eu me lembro bem. Essa escuta me deixou sozinho, dormindo com meu travesseiro. Parece sabe, sabe. Faz desse lado do TikTok. Repara pra o menor de blog. Repara pra o menor de blog. Repara pra o menor de blog. Seus comédia, mais uma de biscoito no beat, tá? Grandão e sem medo.